Me diz motivos fortes para te amar e valorizar, dar-te o merecido valor. Ambos construímos barreiras fortes para impedir que os nossos corações voltassem a sofrer por amor. Mas o meu erro parvo foi te demonstrar que estou babado. Gire-se aos raios.